Olá, ouvintes, eu sou o Arthur Araújo e hoje iniciamos um novo projeto, o Social Media Belém. Este podcast é um spin-off do evento Social Media Day, realizado sempre no dia 30 de junho de cada ano. No evento, a organização sempre buscou dar visibilidade para profissionais locais. Iniciamos em 2000, além das curadoria de palestras, de exibição de cases. Em 2017, nós tivemos um projeto bem legal, que por meio de notas, a gente conseguiu divulgar uma quantidade enorme de profissionais que fazem social media em Belém. E desse projeto surgiu o prêmio Social Media do ano. Nós tivemos o prêmio em 2017 e 2018. Seguindo essa mesma lógica de sempre buscar mostrar quem é que está fazendo esse trabalho de social media em Belém, surgiu este podcast que nós estamos apresentando agora. A ideia do podcast é eu avançar um pouquinho da nota, então vocês vão ver bastidores, histórias, histórico do profissional. Vão ser entrevistas, sempre com um profissional por vez, e será divulgado sempre no dia 30 de cada mês. Hoje, no dia 30 de março, nós estamos com a nossa primeira entrevista. E o nosso primeiro convidado foi o Peterson Farias. O Peterson é pós-graduado em Marketing Digital pela Fundação Getúlio Vargas e graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Pará. Ele foi assessor e, posteriormente, diretor de comunicação institucional da Secretaria de Comunicação do Pará. Atualmente, presta consultorias sobre produção de conteúdo web para profissionais e empresas. Bem, apresentação feita, vamos ao papo. Peço, o propósito desse projeto é apresentar quem são os profissionais que fazem o Social Media Belenense. E nós vamos, vai ter uma série de entrevistas e bate-papos, você é nosso primeiro convidado. Só que a gente sabe que antes de chegar e se tornar a referência que você é hoje, em todo um passado, toda uma história. E a gente queria voltar um pouquinho antes do social media, o Peterson publicitário. Tipo, quando e como decidiu cursar publicidade e propaganda? Na minha infância pobre em Marabá, mentira. Mas foi mais ou menos isso, assim. Eu não tinha tantas referências de áreas e de cursos assim, que eu pudesse fazer, até porque em Marabá eu tinha poucas opções, mas em algum momento eu entendi que lidar com criatividade seria muito melhor se fosse num curso como comunicação. Então entre publicidade e jornalismo eu disse, não, eu acho que é publicidade mesmo. E tentei de lá mesmo fazer o curso, fazer o vestibular. Fiquei entre os 40 primeiros, mas eram só 20 vagas. Eu falei, opa, acho que dá. Então, vim pra cá, fiz um ano de cursinho e depois passei. Eu lembro que no ano que eu passei, não sei se é assim ainda hoje, mas era o curso mais concorrido da Federal, né? Em quantidade de pessoas. Mas consegui, graças a Deus. E foi mais ou menos assim, não teve tanto segredo não. Não tinha referências em casa, ninguém que eu conhecia por perto que fazia publicidade. Mas eu entendia que era algo que eu poderia usar a minha criatividade de algum modo. E como foi o primeiro impacto com a faculdade? Chegou na faculdade, era o que tu esperava? Como foram as tuas primeiras experiências? Cara, eu vou te dizer que eu assimilei a Federal, o curso, muito lentamente. Porque como eu vim para Belém com essa pressão de passar no vestibular, a grana era curta, eu não tinha saída, eu não tinha opção de não passar, então eu só estudava. E aí quando eu finalmente conquistei a vaga, eu disse, agora eu vou curtir Belém. Então eu fui bem negligente assim, nos dois primeiros anos de curso. Só queria farra, só queria micareta. E aí eu fui me despertar mesmo assim pro curso, já tava quase no finalzinho, olha que feio falar isso, né? Mas deu tudo certo depois. Eu lembro que meus amigos já tinham viajado horrores para congressos, já tinha submetido artigo, ganhado prêmio, e eu assim, gente, onde estou? Vou tentar pelo menos passar aqui nessa disciplina, sabe? Mas foi um pouco diferente do que eu imaginava. Até porque eu esperava um curso mais prático e, por outro lado, eu encontrei na Federal um curso mais teórico, que hoje eu vejo como com bons olhos. Mas na época eu dizia, não, gente, eu quero ter aula em estúdio de fotografia, eu quero ter aula para mexer não sei o que no computador. E eram as piores aulas para mim, meu Deus. Já expondo as pessoas, né? Mas eram as piores aulas para mim. Tanto que eu passei a gostar muito mais das teóricas. Então esse foi uma primeira impressão que eu tive, que eu não gostei tanto, mas depois eu relaxei. E paralelo aos primeiros anos, tu chegou a fazer estágios, teve alguns empregos, ou tu só começou a trabalhar efetivamente pós-formado? Não, eu estagiei, o meu primeiro estágio foi no Armazém Paraíba, eu não sei se, como é hoje, mas eles tinham um programa bem forte assim, de estágio de diversas áreas, e eu entrei trabalhando no setor de marketing. E fiquei lá, eu acho que por um ano e meio. Então, lá eu tive minhas primeiras experiências com mercado publicitário, com eventos, com um monte de coisa. Foi uma experiência bem, bem valiosa. Mas dentro da universidade, como eu te disse, eu não tenho nem como mentir. Eu fui bem negligente mesmo, assim, tanto que quando eu saí da Federal, eu fiquei um tempão desempregado. Fiquei acho que uns 10 meses assim desempregado, porque eu saí sem portfólio. Eu saí sem nada nas mãos, eu não tinha experiência alguma. Eu nunca tive tino para design, para ilustração, para essas coisas. Eu via que era a maioria que entrava no mercado era essa galera que dominava isso, falando: gente, eu não quero Photoshop, CorelDRAW, não quero essas coisas, eu quero, sei lá, fazer redação publicitária. Não encontrei espaço. Aí o que, que aconteceu? Eu tive que fazer o processo inverso. Aí eu voltei com o rabinho entre as pernas para a Federal para trabalhar na Muvuca na Cumbuca, que era o evento de comunicação deles. E aí eu cheguei no meio de um bando de calouro falando: gente, me aceitem, eu preciso de portfólio. Aí fui, fiquei um ano com eles. E aí sim, aí eu tive uma grande experiência na Federal, assim, porque dentro do mesmo evento eu consegui ser desde produção até apresentador, passando pelas minhas primeiras experiências em redes sociais, na época blog, Twitter, e isso foi em 2011. Com esse portfólio foi que eu consegui minimamente sair para o mercado, né? Agora com vergonha na cara, dizendo: oi, eu tenho alguma coisa para mostrar. Mas o mais bacana é que dentro da própria Muvuca foi que eu fui descoberto porque nesse ano a Secretaria de Comunicação foi parceira do evento e naturalmente parte da equipe foi assistir e me viram no palco fazendo patifaria, falando um monte de besteira, e eles pensaram: poxa, é uma pessoa assim que a gente precisa no governo. E aí eu fui para uma entrevista, passei pelo processo seletivo e, cara, fiquei lá por 7 anos. Então foi assim, tudo que hoje eu sei, que eu entendo minimamente de redes sociais, foi graças a esse trabalho na Secretaria de Comunicação do Estado. Tu iniciou a tua carreira como profissional digital ao mesmo tempo que o governo do Pará estava iniciando os primeiros passos nas mídias sociais. Tipo, então tu participou de todo o processo de introduzir o governo do Pará nas redes sociais. Como foi essa fase, Inês? Cara, assim, hoje é bacana, né, com olhar de fora, dizer foi incrível, mas é difícil porque quando a gente começou, a gente não tinha referências. Então, Pref de Curitiba veio depois, esses outros grandes cases, que hoje é muito incrível, a gente vê muitas instituições saindo muito bem nas redes, mas na época a gente meio que tateou no escuro, fez um trabalho meio que às cegas. Porque o que a gente tinha de referência era eleição do Obama no Twitter, entendeu? Perto da gente não tinha. Então a gente foi ali no empirismo, foi tentando, testando, até que a gente encontrou o tom e construiu essa imagem, né? Ou desconstruiu essa imagem de governo dentro das plataformas digitais. Mas eu te digo, pelo menos assim, a gente se testou mais, né? Se forçou mais a criar, a experimentar. A gente não pegou cartilha pronta, um formatinho que já era testado. Não, a gente foi fazendo e deu certo. Vocês iniciaram em 2012 e em 2013 vocês já engatilharam o Caravana Pro Paz. Tipo, já no segundo ano de trabalho teve um primeiro case. Como foi esse processo? No meu segundo ano de governo, né? Mas o governo começou em 2011, então já era o terceiro ano. Mas, cara, ai, até uma lágrima aqui. Caravana Pro Paz eu guardo com muito carinho no meu coração, porque foi uma experiência rica do início ao fim. Primeiro porque me possibilitou ir para lugares do Pará que eu jamais imaginei ir e fazer um diário de bordo. Meu sonho sempre foi ser o Bruno de Luca. E eu fiz isso no Pará. E a serviço do governo, né? Então, foi incrível. A gente fez uma imersão no estado, a equipe inteira. A minha participação foram 23 dias pelo sul, pelo sudeste do estado, pelo sul do Pará. E depois 38 dias pelo Baixo Amazonas dentro de um navio. Numa rede, no calor de 40 graus. Maravilhosa sensação, não recomendo, mas foi fantástico. Faria de novo? Não, mas não me arrependo de ter feito a primeira vez. Foi assim, sensacional, porque é só assim que a gente de fato conhece o estado como ele é, né? Uma coisa é você ler, outra coisa é você ouvir falar dentro da sua salinha, do seu escritório, outra coisa é você ir e se embrenhar mesmo, né? Nas entranhas do estado. Então eu vi coisas lindas e lugares incríveis também, que eu falei, meu Deus, por que que nunca descobriram esse lugar? Por que que isso aqui ainda não virou um polo turístico? Porque, enfim, é a Amazônia de fato, né? Então foi uma experiência incrível para mim. Já começar com uma experiência desse porte, tu acredita que foi extremamente importante para quando vocês voltaram para Belém e foram dar continuidade na comunicação digital do governo, ter essa mente mais agressiva, que de repente eu acredito que seja um dos grandes feitos de vocês? Eu acho que foi, eu não me lembrava disso até tu falares, assim, porque hoje em dia quando eu falo do governo eu nem me lembrava mais de Caravana para o Pai. Só que eu lembro, agora pensando nisso, que, por exemplo, um dos grandes produtos que a gente viralizou nas redes lá no início foi o Bem Pará. E o Bem Pará, ele só existiu por causa dessas viagens, porque depois que a gente viajou foi que a gente conseguiu mapear diversos ícones, diversas referências, diversos sotaques do estado e traduziu isso em postagens. Então, a primeira vez que o governo viralizou um post foi um Bem Pará, que ele teve 700 compartilhamentos orgânicos no Facebook em 2012. Meu Deus, foi até feriado lá no governo. Olha, eu fui promovido. Não, não fui, mentira. Mas foi, a gente naquele momento entendeu. Acertamos o tom. Eu acho que é por aqui. Menos, é o que eu falo até hoje nos meus cursos, né? Menos protagonismo do governo, menos propaganda de governo e muito mais falar sobre aquilo que entretém, que informa e que inspira o paraense. Então a gente foi muito para esse lado do orgulho paraense e executou diversos produtos que viralizaram bem a partir dessa mentalidade. Só que a gente só conseguiu falar do estado depois de ter rodado ele todinho. Se a gente não tivesse feito isso, tinham coisas que a gente descobria que não tinha no Google. Não tinha no Google. Então a gente jamais encontraria se não tivesse viajado. Tem uma coisa que eu converso muito com os meus alunos, é a questão de conhecer o cliente. Eu achei legal você ter falado disso, porque tem muito social media que se concentra muito no briefing que ele recebe, que já não é grande coisa, e às vezes nunca visitou o espaço. Então, eu acho muito legal a sua fala dizer conhecer o Pará para depois falar do Pará. Eu acho que fica até como um aprendizado para quem está ouvindo a gente e quer se tornar social media. Conheça mais o seu objeto de trabalho. Sem dúvida. Então, mais o que falar, sem dúvida. É isso mesmo. Muito, muito boa a sua fala, Peterson. Outro case inspirador, acredito, do governo do Pará foi a transmissão do Ciro que vocês fizeram em 2015, né? Tipo, como foi? Tipo, fazer uma transmissão ao vivo, com várias chamadas e tudo mais. Tipo, do maior evento da nossa. A maior manifestação religiosa do mundo, né? Cara, como foi fazer essa transmissão via Snapchat numa época em que você não conseguia arquivar vídeos, não conseguia salvar nada? E se você não postasse na hora, era perdido. Eu não sei como a gente fez isso. Isso foi um milagre. Viva a Nossa Senhora. Mas, assim, foi outra experiência incrível, incrível, incrível. Porque, assim, uma coisa é você, enquanto social media, enquanto diretoria de comunicação digital, enquanto pessoa que vive isso, entender a melhor forma de se fazer. Outra coisa vai ser você convencer as pessoas que estão ao seu redor, né? Outras diretorias, o teu gestor, o secretário, enfim, o próprio governador. Então, era sempre um risco, assim, a gente tinha que testar para mostrar, olha, dá certo fazer dessa forma. Então, a partir da experiência do Círio, mesmo sendo no Snapchat, com todas essas dificuldades, com pouca internet, com os vídeos até subindo em baixa qualidade, porque tinha que ser na hora, imagina, milhões de pessoas tentando acessar a internet. Os vídeos subiam pessimamente, mas a gente conseguiu traduzir a festa nas redes sociais e impactar pessoas não só do estado, mas gente que morria de saudade ou morria de desejo de conhecer o Círio de Nazaré. Então acho que a gente, enquanto governo, cumpriu esse papel. Mas, por outro lado, internamente a gente conseguiu abrir essas portas. A galera começou a entender, poxa, esse tipo de cobertura é legal. É a coisa mais despojada, coloquial, sem o cara, sem as pessoas maquiadas, engessadas, com roteiro, com texto pronto. Não, é muita coisa no improviso, de mostrar aquilo que não estava previsto e etc, etc. Então, depois dessa cobertura do Círio, a gente começou ali em 2016, 2017, a fazer um bando de conteúdos baseados nesse jeito de fazer, né? Nessa coisa mais... até mesmo mais lúdica, mais poética, e menos engessada. Foi mais ou menos o ano em que tu assumiu a coordenação da diretoria. Eu assumi em 2018. Não, 2018 foi ano passado, tô louco. Eu assumi em 2017. Tipo, qual a diferença de analista de comunicação para coordenador de comunicação? Tipo, na prática, como foi a tua rotina? A diferença é o salário, né? Credo! Amigo, olha, eu vou te dizer. O próprio formato da diretoria, ela nos colocava em diversas situações em posição de gerenciamento. Então, por mais que você fosse só social media, você em algum momento gerenciava um projeto, gerenciava uma equipe. Quando a gente foi pro Caravana Propaz, por exemplo, era a gente que se gerenciava, imagina, 38 dias longe dos seus chefes, então era você e sua consciência. Mas, então a gente já tinha mais ou menos essa expertise de gerenciamento. O próprio Publicom trouxe isso também, e etc. Mas na prática, alguma diferença? Meu Deus. Eu vou te dizer, eu acho que, pro bem e pro mal, quando você passa a gerenciar uma equipe em que você foi gerenciado por muito tempo, é que você passa muitas vezes a ter que se preocupar com outras coisas que não é necessariamente o X da questão, né? O ponto-alvo do trabalho. Então você tem que lidar às vezes com as questões emocionais dos seus funcionários, você tem que ouvir reclamações, tentar rearranjar as coisas e, enfim, é a parte mais chata, mas que faz parte do processo, né? Mas o trabalho, enfim, não via tanta diferença dentro do trabalho de social media mesmo. Paralelo a essa atuação na Secom, o Peterson começou a aparecer como criador de conteúdo, começou a fazer postar começou no Snapchat, é isso? Não, a gente vai pular essa parte, porque eu comecei no MSN e Orkut. Opa! Mas tudo bem. Em que momento tu percebeu, tipo, isso aqui não é lazer, isso aqui também pode ser trabalho? Foi algo planejado, foi sem querer? Amigo, pro discurso a gente disse que não foi planejado, porque engaja mais, né? Emociona mais. Mas eu já ouvia falar, por exemplo, de Twitter, ainda na faculdade, ainda na universidade, em 2009, por exemplo, né? Eu entrei no Twitter por conta da universidade, porque eu vi as pessoas conversando sobre, etc., entrei por curiosidade e lá fiquei. Lá estou até hoje, 10 anos depois. Então, assim, óbvio que tinha interesse de um dia fazer a coisa vingar. E eu lembro muito, muito desse dia mesmo, assim, que a gente trouxe o Gustavo, que fazia a Nair Belo faz até hoje a Nair Belo no Twitter, e a gente trouxe ele pra falar na Muvuca. Eu lembro que pra mim aquela história dele foi super inspiradora. Imagina, em 2011, o cara viajando no Brasil e dizendo: não, hoje eu ganho dinheiro com o Twitter, hoje eu ganho dinheiro com redes sociais. E aí eu lembro que eu tive esse estalo, esse insight, sabe? Essa coisa de seria massa um dia eu viver disso. E meses depois eu tava trabalhando com isso, né? Então, paralelamente nas minhas redes pessoais, o intuito sempre foi esse, assim, em algum dia vingar. Ainda não vingou, né? Mas eu acho que é muito legal essa mescla de, por exemplo, não ser doloroso. Embora seja, tenha um intuito comercial, tenha um intuito financeiro, tenha uma vontade de dar certo por um lado, por outro lado é uma diversão. Nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. Então, eu gosto que seja assim, né? Mas de todas essas redes que eu já usei, das listas até as listas, assim, mentira. eu fui mesmo ver um resultado e tipo, porra, que bacana, tá dando certo no Snapchat. Porque eu sempre trabalhei muito com texto, eu tinha vergonha da minha voz, eu ia dizer que jamais ia aparecer em vídeo nem nada. E só que o próprio mercado te levou pra isso, né? Porque as pessoas começaram a falar, olha, a gente tá entrando na era dos vídeos, eu falando, gente, vai ser o meu fim na internet. E aí eu entrei no Snapchat depois de todo mundo, todos os meus amigos já estavam usando o Snapchat. Eu entrei assim muito tardiamente e deu certo. Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre o Sírio. E aí um amigo meu mandou direct, era direct que falava no Snapchat, nem lembro. Mandou uma mensagem privada e disse assim, salva esses snaps e posta no teu Facebook que eu quero compartilhar. Falei, será, menino? E eu tava super atrasado já pra ser com, que era cobertura de Siri e tal. E aí eu salvei naquela edição tosca de Snapchat, assim, sem saber se tava áudio sincronizado com nada. Só tava tudo emendado, postei no Facebook. E fui viver minha vida. Quando eu voltei, mana, só faltou Faustão na porta da minha casa, porque assim, todo mundo tinha viralizado esse vídeo, porque eu falei da maniçoba, que a maniçoba era feia, porém gostosa, e isso viralizou real, real. Esse vídeo hoje tem só no Facebook mais de 100 mil visualizações, o que pra mim é muita coisa. Mas teve uma galera sacana que salvou o vídeo e começou a viralizar em suas fanpages, então eu perdi a conta de quantas pessoas viram esse vídeo. Mas foi aí que eu disse, olha, dá pra bater uma laje aí com esse dinheiro de internet, bora fazer vingar. Foi a primeira vez. Depois do vídeo da Manhã Soba, quais outros conteúdos impactaram quase tanto quanto... Eu sou maluca, só tenho um sucesso, tô nem aí, então não vingou mais nada, mentira, não. Meses depois teve o aniversário de Belém. E aí eu fiz um outro vídeo falando sobre o aniversário de Belém, e aí ele tem um número equivalente de audiência, ele tem mais de 100 mil, 110 mil visualizações, que são em 2016, e depois disso teve um vídeo da despedida do Guilherme Mendes, da TV Liberal, e deu uma boa viralizada, alguns vídeos sobre Rainha das Rainhas, ou seja, a TV Liberal me patrocina, né? E agora, recentemente, mês retrasado, em janeiro, no outro aniversário de Belém, eu fiz um vídeo e ele deu uma boa viralizada também. Esse já foi mais editadinho, não foi mais aquela coisa de snap, já foi uma coisa mais roteirizada, que eu gravei, editei, mas deu certo também. Apesar de ter um processo de edição, ele ainda está próximo do estilo desde a tua origem. Eu queria que tu falasse um pouco essa questão de a pessoa construir seu próprio estilo. Quem está iniciando agora como criador de conteúdo, que dica que tu pode dar? Cara, eu acho que é exatamente isso. De você confiar muito, muito, muito no seu DNA, na sua essência. Eu acho que esse é o grande diferencial da internet. Ela ser democrática, ela dá espaço para todo mundo. Então, não, eu sempre digo isso para os meus alunos, não tenha preconceito com você mesmo, né? Não enxergue seu talento, sua habilidade, os assuntos que você ama, suas paixões, como algo óbvio, como algo raso, como algo superficial. Você vai atingir um público, independentemente de qualquer coisa. Ah, eu quero falar sobre esmalte, vai atingir um público. Eu quero falar sobre latinha de cerveja, vai atingir um público, entendeu? Então, o lance é esse, você não ter medo de ser quem você é. Nossa, muito Big Brother, né, esse discurso. Mas é de fato, você confiar naquilo que você tem e tentar sempre aliar uma habilidade com um assunto que você domine, né? Com uma paixão sua. Então foi o que eu tentei fazer e tento fazer até hoje, né? Como eu sempre gostei muito de falar sobre redes sociais, literatura e com humor, eu disse, bom, é sobre isso que minhas redes vão falar daqui em diante. E tem dado certo. Deu tanto certo que atraiu a atenção de algumas marcas. Tipo, ó, só que tem aqui Vale, Farmácia Personale, Bampará, Simineral, Big Band, Casa, Park Shopping, tipo... Daí, qual é... Por que você parou nas regionais, Anjo? 99, Canal GNT, Itaipava. E aí, quando as marcas entram no processo, tipo, a criação de conteúdo, o que diferencia, além do dinheiro? O que diferencia? Cara, eu acho que ponto um, primeiro que você sente que seu trabalho está sendo visto, está sendo valorizado. Isso é muito, muito valioso. Por mais que não feche, por mais que vocês não consigam chegar num acordo, por mais que vocês não trabalhem juntos, Só de você receber no seu e-mail uma marca nacional dizendo: ah, a gente viu o teu trabalho, manda o teu portfólio, manda o teu media kit, eu acho que isso já é super incrível e inspirador para que a gente continue naquele caminho, né? Mas assim, eu não sou a pessoa que mais trabalha com marcas dentro desse mercado de influência digital. Eu não sei se é porque as marcas têm medo de mim, porque eu sempre falo muito mal dos próprios influenciadores, ou se de fato eu não me encaixo no perfil. Mas eu tenho a sorte de todas aquelas que me procuraram até hoje eram marcas que ou eu já consumia ou uma marca que eu já gostava. Então eu nunca precisei, tipo, mentir ou me prostituir no mercado ou nem mesmo me oferecer, assim. Não julgo quem se oferece no mercado, eu acho que isso faz parte hoje em dia da própria dinâmica do mercado de influência, de você pegar o seu media kit e colocar debaixo do braço e: oi, tudo bem, me note. Eu acho que isso é super saudável, mas eu acabei encontrando uma outra brecha, eu acabei indo para uma outra realidade, eu construindo uma nova realidade, que foi essa de cursos, de consultorias, de mentorias, até porque eu já fazia isso nos bastidores com outras marcas dentro do próprio governo do estado. Eu falei: poxa, eu vou continuar fazendo, porque ainda é um mercado muito incerto, né, de influência digital. Então é difícil você enfim, organizar sua vida financeira às vezes baseado somente em public post. Admiro quem consegue, porque é muito, muito, muito difícil. Então eu falei: mano, se eu for viver disso, eu vou morrer de fome. Então eu vou para outro caminho, vou fazer outras coisas. E aí, quando essas marcas vierem para fazer o famigerado recebidinho, aí massa, vai ser legal, mas eu não posso depender disso. Hoje tu tá com um curso, tá rodando já alguns estados, tá com um blog... Alguns países, Anjo, porque já rolou nos Estados Unidos. Só te corrigindo aqui, né? E... ele esqueceu a pergunta de nada. Não falo mais nada. E assim, o que mais nós temos aí com os processos de compartilhamento de conhecimento? Eu tenho feito esses cursos, tenho feito algumas consultorias individuais para gestores, para donos de empresas, para microempreendedor. Tenho feito também uns cursos menores em grupos, tipo assim, a pessoa quer fazer o meu curso, mas ela diz: ah, eu não quero abrir para as pessoas o que eu estou pensando, eu não quero compartilhar com a tua turma os meus projetos, vem aqui só comigo e com minhas amigas, só comigo e com meus funcionários, entendeu? Então isso tem rolado bastante. E ainda tenho praticado esse trabalho de social media mesmo, que é algo que eu não quero perder, porque eu acho que é uma disciplina muito dinâmica para eu me distanciar, ficar falando, dando aula, e enquanto o mercado acontece, eu preciso estar dentro dele para falar com propriedade sobre aquilo que eu falo. Então, eu não quero perder isso de vista. Então, eu tenho feito planejamento e produção de conteúdo para algumas marcas. Tenho feito menos a produção em si, mas feito bastante planejamento. Eu vou, entrego pro cara: olha, tá aqui um cronograma, editorias, conceitos, público, missão de conteúdo para 3 meses de trabalho, para 6 meses de trabalho, para 1 ano de trabalho. São mais ou menos essas linhas em que eu tenho trabalhado como social media. E como influenciador, foi como eu disse, tenho feito algumas parcerias com empresas, mas são bem raras. Como é que tá a tua agenda para os próximos meses? Nada previsto, não, tô brincando. Eu tenho um curso agora em Belém de novo, dia 13 de abril, véspera do meu aniversário. E aí, em maio, eu saio em turnê, chupa, Anitta. Eu vou levar esse curso pro Rio de Janeiro, para São Paulo e novamente para Porto Alegre. Porto Alegre vai ser a terceira turma. Então, o mês de maio todo vai ser nessas cidades. Olha, eu liberando minha agenda pra geral, né? Se não der certo, eu vou atrás de cada um. E aí eu volto até em Belém só em junho, mês de junho. Aí acaba o semestre. O segundo semestre eu não tenho nada planejado. Petson, muito obrigado pelo bate-papo, por compartilhar a tua experiência conosco. Porque a gente vai ser muito, muito legal pra quem tá iniciando essa carreira como social media. E assim, tu falou que tá prestando consultoria e social media, deixa os teus contatos, como é que a gente faz pra conversar com o Petson, além das mídias sociais, que todo mundo já conhece, qual é a melhor forma de puxar um papo privado? Não me chame pra conversar, não tô aberto, não. Tô sim. Nem doeu, pensei que ia ser mais difícil, mas foi bem legal o papo. Eu estou nas redes sociais como Peterson Farias, com 2 T's, o Peterson, a culpa não é minha, é do meu pai. Peterson Farias. E meu e-mail é peterfarias@gmail.com. São esses os contatos. Ok, obrigado e até a próxima. Tchau.